ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Na Educadora, Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, coração de nota azul. Memória do Rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Boa noite, ouvintes. Na música de carnaval, duas categorias distintas entraram para a sua história, o clássico e o inédito. Também considerado tradicional, o clássico de carnaval ficou simbolizado na Jardineira, Chiquita Bacana, Mamãe Eu Quero, O Teu Cabelo Não Nega, entre centenas de outros. Quanto ao gênero, o clássico contemplou marchas e sambas imortais. Na categoria dos inéditos do carnaval, o volume foi tão extenso que chega a ser impossível precisar números, títulos ou ritmos. E nesse caso, o melhor mesmo é tirar do esquecimento os clássicos e conhecer os inéditos da grande festa popular. Pelo amor de Deus, sem os olhos seus, não há luz no meu caminho. Pelo amor de Deus, não me deixe sozinho. Sem os olhos seus, não há luz no meu caminho. Sem o seu olhar, não sei sorrir, não sei sonhar. Estou de cara cheia, na marcha que vai vou acabar. bebite vai bom, e tô de cara cheia. A marcha que vai bom acabar meu pé de meia. Em fantasia já gastei mais de 1 milhão. Quem trabalha o ano inteiro tem direito à diversão. Quem canta fora e a semente que semeia, vou gozar a vida sem pensar no pé de meia. Veja a minha avó, quem pode estar no garçom. Eu quero pagar e vou me largar. Já bebi demais, estou de cara cheia. Na marcha que vai, vou acabar meu pé de meia. Em fantasia já gastei mais de 1 milhão. Quem trabalha o ano inteiro tem direito à diversão. Enquanto acolhe a semente que semeia, vou gozar a vida sem pensar no pé de meia. Leve pra casa. Não quero saber de onde vem, não quero saber de quem é. Eu tô a fim de apanhar mulher. Se for sua mulher, leve pra casa. Tô largando brasa. Se for sua mulher, leve pra casa. Não quero saber de onde vem, não quero saber de quem é. Tô largando brasa. Se for sua mulher, leve pra casa. Tô largando brasa. Se for sua mulher, leve pra casa. Não quero saber de onde vem, não quero saber de quem é. Eu tô a fim de apanhar mulher. Tô largando brasa. Se for sua mulher, leve pra casa. Tô largando brasa. Se for sua mulher, leve pra casa. Eu quero saber de onde vem, eu quero saber de quem é. Eu tô a fim de apanhar mulher. Carnaval do ano de 65, Noite Ilustrada e Ataúfo Alves cantaram Tô Largando Brasa e Pelo Amor de Deus. Também Ademir de Fonseca cantou a marchinha Pé de Meia do Carnaval de 62. E assim abrimos o programa com 3 composições inéditas do Carnaval. Mas como nosso propósito é levar vocês às 2 categorias, a inédita e o clássico, aqui estão 4 gravações imortais da música de Carnaval. Thank you. que eu quero teu amor. A lua te vejando fez careta, porque mulata tu não és deste planeta. Tens a alma cor de anil, mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado teu tenente interventor. Portugal declarou guerra, a concorrência então foi colossal, Vasco da Gama contra o batalhão naval. Yeah. Deus que rezar. E Castro Barbosa, mestres da interpretação carnavalesca, apareceram em regravações dos anos 60. No bloco, Alalaô, Perro Apaixonado, Chiquita Bacana e O Teu Cabelo Não Nega. E como o repertório de carnaval sempre ficou alternado entre o popular e o raro ou inédito, ouçam mais outro bloco de composições de qualidade, porém completamente desconhecidas. Yeah. passado, recorda o tempo que não volta mais de outros carnavais. Cabeça branca e cheia de lembranças que o fazem chorar ao ver o bloco passar. Desfilam na sua memória reminiscências da mocidade, e seus lábios murmuram lembranças, e seus olhos gotejam saudade. Cabeça branca, olhar perdido no passado, recorda o tempo que não volta mais de outros memória, reminiscências da mocidade, e seus lábios murmuram lembranças, e seus olhos gotejam saudade. Na sua memória, reminiscências da mocidade, e seus lábios murmuram lembranças, e seus olhos gotejam saudade. Cabeça branca, olhar perdido no passado, meu bem, deixa eu sambar, meu bem, que hoje aqui ninguém é de ninguém. Se você não quiser, finja que não me vê, depois eu bato um papo com você. Deixa eu pular, meu bem, deixa eu sambar, meu bem, que hoje aqui ninguém é de ninguém. Se você não quiser, finja que não me vê, depois eu bato um papo com você. Brasa, Cabeça Branca, Carnaval de Amor e Querer é Poder são mais quatro composições inéditas do Carnaval de 62 e 76. Seus intérpretes, Zezinho e sua orquestra, Orlando Silva, Emilinha Borba e Carlos Galhardo, nomes expressivos do cancioneiro de Carnaval. Logo após o intervalo, voltamos com os inéditos e clássicos da música de Carnaval. Curta o verão no Teatro Sesc Senac Pelourinho com uma programação especial durante os meses de janeiro e fevereiro. Juliana Ribeiro e convidados com o show Amarelo Verão, Marcela Belas e convidados com o show Achei Music. Baile infantil de máscaras com a Liga da Alegria e o Retro Folia, baile de carnaval do Retro Foguetes, a partir do dia 7 de janeiro. Confira a programação e não perca esta festa. Realização Sesc. Apoio 107.5 Educadora FM. Comentários, entrevistas, informação, música e o mais completo roteiro cultural da cidade. Você só encontra no Multicultura, um espaço aberto para a diversidade. De segunda a sexta ao meio-dia, não perca. Educadora FM, a rádio pública da Bahia. Multicultura. Você está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Falar de saudade, eu hoje estou. Apesar do samba carnavalesco, da marcha rancho e da batucada, a marchinha de sentido alegre ou sentimental foi o ritmo que deu identidade ao nosso carnaval. E entre as que logo caíram na boca do povo e se eternizaram, podemos recordar estas do bloco seguinte. Escorreguei, quase caí, mas

Cauti, Carmen Costa e a dupla Zé Zilda recordaram três clássicos do carnaval. Maria Escandalosa, Tem Nego Bebo Aí e Saca Rolha. Aquelas composições criadas há mais de 70 anos tornaram-se populares e, consequentemente, esconderam a beleza de outras centenas, a exemplo destas que aparecem no bloco seguinte. Está namorando no céu. E eu desço, sou babado. lá em Madrid. Vi coisas que nunca vi. Numa dourada, José Panchito, pega fora no clipe, o povo gritava batendo o pé. Olé! Toreador faz o touro que ele quer, mas quando chega em casa ele apanha da mulher. Olé, olé, olé! Um dia lá em Madrid. Vi coisas que nunca vi. Numa dourada, José Panchito, pega fora no clipe, o povo gritava batendo o pé. Olé! Um dia lá em Madrid. Abriu o bloco de composições inéditas do carnaval foi o baiano Walter Levita com a marcha Bela Napolitana. Em seguida, escutamos Marlene com Preto Velho, Jackson do Pandeiro, Marcha do Desprezo e finalmente Dicinha Batista com Marcha do Olé. Inéditos e clássicos do carnaval ocuparam o espaço desta produção, cujo tema é quase inesgotável. Imortalizadas nas vozes de reis e rainhas do rádio, escolhemos para encerrar marchinhas das mais populares que se tornaram clássicas da música de carnaval. Mas a mulata é a tal, é a tal. Branca é branca, preta é preta. Mas a mulata... está no telhado, tocando a canção que vem do céu. Meu sentimento, minha saudade, Israel. Colombina, onde vai você? Eu vou dançar. Vai você, eu vou dançar. A gangue só me chama de palhaço, palhaço, palhaço. A minha colombina que é você, só quer saber. Vai de pirata, a bola preta, ele vai ao copa. Jantunireta, vai de pirata, a bola preta. Bota peruca, tira peruca, bota barbicha, tira barbicha. Fala fino, fala grosso, não dá pra entender o moço. Não dá, não dá, não dá. Será que ele é Maomé? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é. Mulata bossa nova caiu no Raligale. Jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu no galho, deu dois suspiros e depois morreu. Bonita que a camélia que morreu. A vida é triste, é todo teu. Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Hoje a mineira está tão triste, mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu no galho, depois fugiu, depois morreu. Foi a camélia que caiu no galho, depois fugiu, depois morreu. Se você fosse sincera, oh, oh, oh, Aurora,